A gente mantém o ponto de espera aguardando a NIMP 03. Chané 63, 1-1, decolada 1-3, controle em 1-9, decimal 8, bom voo. 9-8, grato, bom dia, 63, 1-1. Um, 03, autorizado a segunda corrida abortiva, o vento 1-0 graus, 1-1, nós. Com referência, poderia voar da El? 9-3-1-1, bom dia, contato radar, voo 360, direto Leda. Para o 360, direto Leda, grata 6-3-1-1. Bom dia, Salvador, American 980. We have information, Mike, at gate 11, requesting clearance to RTC. The American 980, could you confirm your estimate block of time? Second. You're estimated for departure. Sorry. Em 490 da Trip, agora de cópia da autorização para Petrolina. A subida prevista é a Momo, até a Alba após direto. Momo, Mike Oscar, Mike Oscar. American 980, estimate departure time 1250. Okay, I will check with receive center because I don't have your flight plane on our system. Good. Papa Romeu, Romeu, Fox, Prima Procida. Fala, Salvador, voo 9983, no 5 por estacionamento. Autorizado, Chame Taxi, voo 983. Barra, eu passo no farol da barra, 500 pés, responde o transponder 0127. Fox Papa Golf, autorizado decolagem pista 17, o vento 1-0 graus, 1-2 nós. Índia November Alpha, táxi autorizado, reporte para ingresso, pista 17. A Netuno 03 quebrou na faixa de ingressão da Alfa. O Netuno 0, o corrigindo, Olimpo 03, táxi autorizado via Alfa, reportante ao táxi Juliette. Ainda me escuta. Porta antes da Juliette, o Olimpo 03, está de volta com a viatura já do grão. Petrolina, nível 200 aprovado, decola da 10, curva esquerda, subida Momo até Albu, após direto. Controle 119.8, aciona 5125. Pagolf, decolar 218, controle 119.8, bom voo. Um ótimo dia, muito obrigado. Controle Salvador, muito bom dia. Fox Papa Golf, transfere. Fox Papa Golf, bom dia, contato radar 5380, saída da El. Papa Golf. Como até Albo, Alfa, Lima, Bravo, Oscar, após direto Petrolina, 5125 é o transponder, chame pronto para acionamento, 35490. Bruno 260, bom dia, sendo identificação autorizado a chegada a Mari DC 060. Netuno 03 vai manter a posição antes da Taxi Juliette, atentando ao Boeing da Gol, que está realizando o pushback no 05 e vai adentrar ao pátio 3. Após o mesmo adentrar, o pátio 3 está autorizado. Juliette, pátio, Taxi Índia até o ponto de espera e reporte novamente no ponto de espera. O 03 vai manter a posição na alta antes da Juliette, para desvalar com o Boeing da Gol. O Boeing vai para o pátio 3, após desvalar o pátio 1, promete o pátio 1. E após o ponto de espera com 8,5, após uma corrida com a gente, após o Boeing da Gol ingressar no pátio 3, já pode ingressar no pátio principal, ok? Ah, e prosseguir até o ponto de espera. Da direita, corredor axé, controle 119.8, 0160, transponder. É 319, Recife, no 25.1. 351, 6311, agradeço, mas... Gente, reporte Parque Pituaçu, Fox Lima. No Fox Lima, copiou? Passando através do Parque Pituaçu. Dia November Alfa, autorizado ingresso, reporte ligado e pronto para decolagem. Então 3602, Porto Seguro, nível 300 aprovado, decola da 10, curva direita, subida da El até Leda, após Leda, direto Porto Seguro. Controle 119.8, código transponder 5127. 3-0-0, fazendo com a direita. Saída da El, 230, direto para o escuro. 198, 127. Estamos em 608. Para o okay. Estacionamento, gol 1397 na posição 3. Tá visual comigo? É, tá, autoriza aqui a XPED para a Cidade Baixa, cara? Autorizado que a XPED Cidade Baixa, Romeu Lima. Autorizado e depois segue para o CIA. Papá Romeu Lima. Gente. 397, eu solo. 397, prossiga. Ok, apenas coordenei a equipe sola, após 737 da companhia, passar e aguarda o senhor inicia o push. Por gentileza, pare e push agora. Já iniciamos, já, senhor. Alô, trip 5490, estaciona para o... Autorizado, chame o tanque, trip 5490. 5490, 983 tem condições de prosseguir o táxi? Eu acredito que não, né? Vento 100 graus, o nono nós. Vicente, aguardo para iniciar o táxi. 125, décima 1. 1251, bom dia. Vento 96, desce via 2 mil pés, ajuste 1016, está livre o ILS, reporte estabilizado. Via 2 mil pés, Rosário Romeu, chamada estabilizada. Gente, Olimpo 03, na minha escuta e reporte novamente antes do, da taxa e Juliette, ok? Passará novamente antes da Juliette, Olimpo 03. Salvador, meu cordial, bom dia, esse é o Papa Romeu, Romeu Fox. Romeu Fox Lima, bom dia, a intenção é pouso cabeceira no 7? Uso direto, passe 5 e BCA. Ciente da presença, autorizado, reporte na curtíssima para o pátio 5, ok? O Romeu Fox Lima, o vento 100 graus, o nono nós. Quanto na curtíssima, pátio 5 e BCA, o Romeu Fox Lima. Papa Romeu Índia, November Alpha, decolar 225, controle transfere em 119, decimal 8, bom voo. Zero, red copy. Zona 0, total 54 pessoas a bordo, autonomia 4 horas, alterna Salvador. 5-4, 4 horas, Salvador, táxi autorizado, ponto de espera, torre 18-6, bom voo, gol 1397. Táxi 18-6, obrigado. 119, decimal 8, ok? Até o ponto de espera lá, 18-6. Seu B, 189, segue o tráfego da companhia, o 93. American 93, right to copy. Posso intenção de November Alpha. Uniforme, confirme a pista para decolagem. Pronto, copy. Go 1397, 115 POB, 3 horas e 46 minutos de autonomia, alternando galeão. Sete autorizado, autorizado táxi, ponto espera torre 118, decimal 6, bom voo. Autorizado táxi, 118, decimal 6, go 1-8-0. 5490, segue o tráfego, corrigindo, segue até o através do 612 e aguarda para prosseguir o táxi, trip 5490. Confirma a informação para o trip 5490. Prossegue até o através do 612 e aguarda para prosseguir táxi. Parar aqui no através do 612, só prosseguir táxi. Opa, ok, confirmando, tá livre, prosseguir até o ponto de espera, mantendo a velocidade. E vai ser o número 3 no ponto de espera, chame torre 18-6, bom voo. Ok, vai seguir os dois voos e o número 3, 18-6, obrigado. Ok, Tanque uniforme Floripa 400 aprovada, Uprewisk 50, decola da 10, curva direita, subida da Euleda até Ildes. O controle 119.8, aciona 5101. Bom dia, 3198, desça para o 050, chegada Mari. Uno 397, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero. Vento 120 graus, 109. Autorizado a decolar, pistão no zero, Uno 397. Mantenha a chegada, 398. 90 está com o número 3 aqui atrás do 21. Trip 5490, ciente, mantenha o ponto de espera como número 2 agora. Trip 5490, não me escuta. Vai ser escuta. 97, só confirmando o POB, por gentileza. 115, 115. Ciente, grato. Romeu Fox Lima, solo aos 29, frequência livre. Bom dia. Zero aprovado, Uprewisk 58, aerovia. Decolo no zero, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 119.8, aciona 5131. Responder 5131, chame pronto acionamento 6140. Solo, é o DAN 3602 para o acionamento, posição 06. Autorizado, chame táxi 3602. Autorizado, chamará para o táxi 3602. Uno 397, decolado aos 29, controle em 119, decimal 8, bom voo. 119, decimal 8, 1397, bom dia. Ligou 1397, decolou. Ciente, trip 5490, mantenha por gentileza o ponto de espera, já temos um tráfego da TAM passando duna neste momento, ok? Controle Salvador, gol 1397, decolou. Oi, Salvador, TAM 3296, igual, saber que não, TAM 3896, bom dia, continue a aproximação, informarei pista 10 livre, para cheque o vento 110 graus 10 nós e o ajuste 10 no meio. Matheus vai dar autorização, 3296, obrigado. Gol 983, vento 110 graus, 110 nós, livre decolagem, pista 10. Não copiei, confirme, foi o Whisky Yankee Uniforme que chamou para o táxi. Prossiga com os dados novamente. Copiado. Não passe da... Passe 5 tem livre táxi. Chame para ingresso. 107. Cheque 7 a bordo, copiado. 980, are you ready to copy? O 983 decolou 32, controle frequência 19.8. 19.8, bom dia. São 3896, livre pouso, pista 10, vento 090 graus, 129. Livre pouso 10, São 3296, obrigado. Olimpo 03 vai decolar da presente, confirme. Ok, ciente, Olimpo. 60 Natael, 1983. Uniforme, ciente, autorizado ingresso, só me cabe de ser 17 alinhado e pronto. Observa o pouso do Airbus da TAM e após a linha e mantém pista 10. Estabilizado no LS Gol 1260. Romeu, bom dia, prossiga. Tá, Rádio 170. 86, até daqui a pouco. 80 por 60, tá? 3198. 2000 pés, reporte estabilizado no LS. 2000, chama no LS, 3198. Pode voar, né? Mantenha a chegada, o ajuste no 016, 3198. 16, obrigado, estamos estabilizando. 3 horas e 59 minutos, a tela com 20, 6602. Táxi via pátio, Indial. Ponto desse cara, chame 2186. Pátio, Indial. Pista livre. Guardando a pista livre, foram 2.60. Solo 35, livre à direita, Olivra 1219. Olivra 1219, da 3.86. Carro meu pronto para cópia. Salvador para Serra Delta Juliette Hotel, 500 pés, sai no corredor, achei a curva à direita. 0117 é o código, 198 é o controle. 490, vento 10, 0 graus, 12 nós, livre decolagem, pista 10. Serra Delta Lima, a torre, prossiga. Ajuste comunicação. Ok, recebo 5 por 5. Prato, bom dia. Copiado, Vitor e Juliette Livitax, chama ingresso 17. Estacionamento táxi decolagem agora 4186, bom voo, novembro, é o meu. Negativo, 18.6. Táxi autorizado, Alfa Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette, portão meia dúzia, são 3296. Oceaner 6140, autorizado por Chibeg acionamento, portão 02, chama para início táxi. Não, táxi 61, papel autorizado. 98. 198, 5490, obrigado, até daqui a pouco. Salvador, muito boa tarde, TP 5490. Contato, Radar, 1180, perfil da MOM. E aí, perfil da MOM. Alguma possibilidade da gente curvar aqui a esquerda na proa de alvo direto, senhora? Autorizado, alvo. Autorizado, alvo. Muito obrigado, senhor. Ano 3, 397 vai chamar o centro Recife, 1251, e alternar 13325. 1251, confirma a alternativa, senhor? 13325. 35, bom dia. Whisky Yankee Uniforme, atenta possível extrema turbulência do banho e da Gol. Após livre decolagem 17, vento no 00 graus e 11 nós. Afirmativa, ali mantém 17, Vitorim de Juliette. No 260, solos 38, livre à direita, livre a 1219. 219, gol, 1260. Whisky Yankee Uniforme, decolou os 38, controle 119, decimal 8. 8, Whisky Yankee Uniforme. Gente, via Alfa, reporta antes da Juliette, gol 1260. Vitorinho de Juliette, livre decolagem, pista 17, vento 120 graus, 12 nós. Olho, whisky, uniforme. Controle, papatango, whisky, uniforme. Pista 10. O Yankee Uniforme mantém sem condições. Contato radar sub 400, saída conformatório autorizado. Ok. Contato radar 400 autorizado, Whisky Yankee Uniforme. Cadê o 35494? Vitorinho de Juliette, decolou os 40, controle 199, decimal 8. 198, Juliette. Sacou 8, lado esquerdo. Uma possibilidade de curvar a direita aqui, se fosse direto Petrolina, seria o ideal para a gente sair das formações e não for atrapalhar o seu tráfego. É possível? MTP 5490? 5490. Direto Petrolina? Positivo, meio estoque. Que a gente sai das formações. Autorizado. Muito obrigado, senhora. Chamitão 1886. Direto, tá? Pronto, 86, obrigado. Gol no 260, ingresso via Juliette, portão 03, fique atento ao início de táxi do Oceaner. Gente, via Juliette para o 03, gol no 260, graças. Salvador, passando o pitão via Juliette, decolou no escuta. Quando meu pé cai do Lourenço, vem tendo Juliette. Quando meu pé cai do Lourenço, Júlia. Precisar 3198. 3198, complete a aproximação, 2186. 2186, obrigado. Salvador, ao alinho por 03. 03, confirmei. Poderia repetir, por favor, por 03? Afirmativo. Aprovou, alinho 03. Tempo de voo previsto, 1 hora, 1 hora e 30. Tá, é, vai pra área Netuno ou outra radial específica de Salvador, 03. Segue pra área, permanece na área por cerca de 40 minutos. E após prossegue para circuito de tráfego com toque arremetido em Salvador. Ok. Copiado, então Paulinho 03 pode prosseguir aí direto para a área restrita aí.